mão no copo, cotovelo no balcão. Pedi a senha do Wi-Fi pro seu João. Até tentei, não consegui me segurar. Me deu vontade de saber como ela tá. Por quê? Cada copo que eu olho é uma dose que eu tomo. Eu dou um gostão, eu dou um vale e choro. Minha vida parou, vi que a tela andou. Aí eu vou bebendo e seu João enriquecendo. Vai, que saudade do caramba que eu tô. Mão no copo e o cotovelo no balcão. Pedi a senha do Wi-Fi pro seu João. Até tentei, não consegui me segurar. Me deu vontade de saber como ela tá. Cada foto que eu olho é uma dose que eu tomo. Eu dou um gosto, eu dou um gole e choro. Minha vida parou, vi que a tela andou. Aí eu vou bebendo e seu João enriquecendo. Saudade do caramba que eu tô. O coração não entendeu que acabou. Saudade do caramba que eu tô. Bota baixinho, bota baixinho, vai. Ai, que saudade do caramba que eu tô. Desliga lá, vê se o Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor. Ai, que saudade do caramba que eu tô.